já se foram e não sabem o porquê. Cristo é a salvação e quer salvar você. Aqueles que são levantados por Deus, é selado pelo Espírito Santo. A salvação é garantida e nada pode derrotar, nem mesmo a morte estando em vida. Mal nenhum tem poder sobre você. O inferno todo pode se levantar contra você, mas levantado pelo Espírito Santo em tudo pode vencer. Pode vir em lutas, mas luta a tendência é só crescer. E a vida eterna ele vai obter. É através da luta e da perseguição que se tornamos um vencedor. Aquele que está em Cristo com o mal nunca se abalou, porque vive o nosso Senhor. Ele nos direcionou e nos capacitou. Mas tem o que o inimigo levantou, os falsos profetas, aqueles que agem e passam por ovelha, mas na verdade são lobo mau. Em meio à multidão, muitos se apegam não a Deus, mas sim à religião. Todos já se foram e não sabem o porquê. Cristo é a salvação e quer salvar você. Todos já se foram, sabem o porquê. Cristo é a salvação e quer salvar você. Então conta aí quantos se foram nos dedos nesse mundo de ilusão. É assim, não tem segredo. Quantos arrisca a vida por um malote vazio, e quantos perdeu a vida no mundo louco, no frio. Então levanta, que Jesus, ele é por ti. Sua arma é sua fé, então vai lá, é só seguir. Pensando em conseguir, parado sem movimento, pensando que tá perdido, se entregando aos lamentos. Deus é por nós aqui, por isso nós estamos juntos. A união faz a força e com ela nós move o mundo. Deus tá no coração, parceiro, vai sem lamento. Sua vida ainda existe, por isso cê tá vencendo. Quantos já se foram e não sabem o porquê. Cristo é a salvação, salvar você.